3-5-2-0, boa noite, Aracaju, 190, decola, pista no zero com vesqueira, você é da PUCA, transição Caju, controle, 120, decisão 8, aciona 5446. Aponta boost 3520. 3-0 autorizado, pushback sinal, contato. Oi, Salvador, bom dia, eu vou no 817 com a Delta para Guarulhos. Boa noite, 817 Guarulhos, nível 360 VP Zulu no mesmo, é cola no 0 com a direita, série da Eleda Brito, controle com 20.8, aciona 545. Para quando, Sérgio? 5451. 60 aprovado, Zulu no 0, decola da 10, curva direita, da El Leda Bridge, 208, 545 no transponder, gol no 8, no 7. Puxa. Chamará. 1106, a bordo da 3520, taxi Índia, reporta o ponto de perdão no 0, pronto, que negão no 0, no meio. Boa noite, bom dia, 3399 da TAM, 360 Guarulhos. 360 Guarulhos, via Pesulu no meio, autorizado. TAM 3399, decola pista no zero, curva direita, série da El, Leda Bridge, controle 120.8, aciona 5455. Vamos no 360 para Guarulhos, via Pesulu no meio, daí o Leda Bridge, decola da 10, curva direita, 308-5455, tá, 3399. Reporta, puxa. Ordena. Zero, vento 01 no 0 grau, 02 na autorizada lenta, é colapso no 0. 20, decolou 26, controle 20, décima 8. 208, bom dia. 3530. Bom dia, tá 3520, decolado na escuta. Tá 3520, bom dia, Sione 5446. 446. Tá 3520, contato radar. Da Paranijô 190, sai da PUCA. 190 na PUCA, 3520. Tá 3520, Semicentro Recife, 12685, ao término 12545. 12685, 12545, 3520.